começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem da internet. Estamos começando mais um Fuleiros Pop e hoje, velho, estamos trazendo um tema muito, muito bom, muito foda, com pessoas de alto gabarito aqui para falar sobre a profissão e tudo que se faz dentro de ilustrações. Então vamos falar aqui com vários ilustradores que são amigos e parceiros nossos, começando com ela, Vi Marchetti, ilustradora do livro Faz Parte da Vida. Olá! Oi, gente. Tudo bom? Estamos aqui com aquele ilustrador safado de porno chanchada bem trash, José Augusto. E aí, gente? Não sei me apresentar. Passo pro próximo. Estamos aqui com a pessoa mais fofa do universo, velho, que é a capivarinha, Jéssica Matos. Itimalia sou eu. Estamos com ela também aqui, convidada e nossa parceira lá do site, página e podcast da Cinerama, Esther. Eu juro que eu tinha guardado uma frase, cara. Eu falei assim, hoje eu vou pesquisar pra falar e eu esqueci de novo. Toda vez que eu for gravar, eu esqueço a frase. Tem jeito, não vou falar, vou desistir de falar a frase. E temos aqui o dono, mega host, mega ilustrador, Fred Reynolds. Que é ilustrador, inclusive, do Olho do Observador, que em breve estará aí, gente. E da vitrine do Fuleiros Pop, de todas as vitrines fodas do Fuleiros Pop, velho, de todas. Então, Fred, aí, como é que você tá, meu parceiro? Eu tô aqui só naquela máxima de Camille, né, parafraseando o José. Mas eu tenho uma denúncia pra fazer. Tenho uma denúncia, música de denúncia aí. Eu gostaria de pedir para as pessoas pararem, e nesse podcast eu vou falar isso, pararam de me pedir para pintar parede de casa, gente. Eu não sou esse tipo de pintor. Eu não sou. E falando em Camille, será que a parede da casa não é a pedra que você tem que levantar todo dia pra cima do monte? Fica aí a reflexão. Eu tô ofendidíssima porque eu pintei as paredes da minha casa, entendeu? Ficou muito bonito. Eu me sinto plenamente qualificada pra pintar as paredes. Tá. É aqui que a gente vai. Daqui a pouco a gente vai estar vendo a diferença entre design e ilustrador, cara. Cinco minutos pra gente entrar nesse papo, quer ver? Eu sou os dois. E é nesse papo tão descontraído e com pessoas que podem ser pintoras, designers ou não, que vamos começar logo após a leitura de e-mails. Estamos começando mais uma leitura de feedbacks e e-mails e hoje estou aqui com o time mais feminino possível, elas mesmas, do cast das Minas, dentro do Pop Fuleiros Pop, que é a nossa iniciativa que, graciosamente, eu e a Ana lutamos para criar. E hoje saiu o primeiro episódio, hoje dia 8/3, e já até tem feedback para a gente ler sobre isso, então apresentando elas que estão aqui comigo, primeiramente ela, a host e comandante do cast das Minas, Ana Dias. Oi, gente, tudo bom? Super feliz com o cast, um pouquinho nervosa, mas estamos aí, é isso aí. Temos ela também, a cosmaker, cosplayer e uma pessoa que é muito chamada para surubas de casal, Letícia. Essa parte era para deixar em off, mas oi, gente, tudo bom? Ó, deixa as propostas para depois da meia-noite, tá bom? E temos ela que já está um pouco alta, bebendo várias Bavárias quentes para acompanhar o José Augusto, ela mesma. Ana não. É que eu falo alcoolismo, eu já ligo a Ana direto, sabe? Mas é ela. Mentira. É ela, Júlia Conejo. Tá doida já mesmo, hein? Nossa, meu Deus. Não tô doida. Porque ele que tá... Eu que tô bebendo e ele que tá errando as coisas, mano. Ele já até esqueceu até meu nome já hoje. Caralho! Enfim, enquanto a Lê tá enviando mil putarias, gente, nós temos hoje 4 feedbacks de vários episódios díspares. Então, quem quer começar aí lendo? Eu começo. Então, esse feedback é do Alexandre, de Goiânia, terrinha do Felipe. Eu não sou daqui, mas tudo bem. Enfim, mas você é daí, meu bem, canta sertanejo todo dia, que eu tô ligada. Ele diz o seguinte, o que dizer desse cast fodástico sobre mobile games, do episódio de mobile games? Por nunca ter um PC da hora, sou eterno viciado em joguinhos de celular. E não tem nada pior do que os anúncios. Você tá na vibe sinistra do joguinho do nada, pá. Mais anúncios. Gostei bastante da forma que o assunto foi abordado, concordando com tudo que foi dito. PS. Eu me senti a escória da internet quando o Felipe falou do Beagle. O Beagle, o que dizer do Beagle? Cara, não, ó, é tipo assim, quem, a Ana que tá mais tempo aqui no Fuleiros Pop sabe, e conhecia a Júlia até antes, e pode falar melhor, cara. A Júlia era uma pessoa, tipo, calma, feliz, completa. Depois que ela entrou no Beagle, começou a usar, cara, muito. Tipo, mano, gente, pensa numa pessoa que ela era ultra evangélica, todo dia tava com aquela meinha fina, assim, de que... A Júlia era... a Júlia era a crente hardcore da Igreja do Véu, que de repente conheceu o crack e a putaria. Velho, tipo, ela mudou muito, sabe? Muito. Vocês não me conheceram quando tinha o crack, é o braço. O crack abriu... O craque da Júlia é o Beagle, gente. No puta que era. No efeito do Beagle já vai fazer uns meses. Mas o efeito do Beagle não passou. Até hoje. E sim, ouvintes, nós julgamos, ouvinte Alexandre, julgamos você. Você sim é a escória da humanidade porque você usa Beagle. A gente não tá aqui pra passar a mão na cabeça de ninguém. É sim. É isso aí. Bom, temos o feed da Adriana Botelho, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ela manda a seguinte mensagem. Oi, fuleirinhos, gosto muito do trabalho de vocês, com podcasts e tudo mais que o site de vocês tem. Acho que vocês são um exemplo para os outros podcasts que querem crescer com o trabalho duro e talento. Chupa o bico do meu peito e mete com vontade. Com vontade! Desculpa, kkk. Amei o sorteio e fiquei puta porque vocês deram tanta coisa pro moleque. Faço mais sorteios, por favor. Preciso montar meu quarto. KKKKK. Beijos e sucesso. Olha, o que eu tenho a dizer desse comentário é que claramente ela conhece o Felipe mesmo. Porque ela tá falando de chupar o bico do meu peito com vontade. Coloca vontade em caixa alta. É que seria uma letra... se não me engano, é uma letra de uma música que uma funkeira fez o funk. E, tipo, quando eu conheci... A funkeira fez o funk, caralho. Essa é a Júlia pós-Beagle, viu, galera? Aí, cara, ela me apresentou essa... Eu não conheci nem a versão original, nem a versão funk dessa música. E foi através disso que eu acabei conhecendo essa pessoa, a Adriana Botelho, no caso, quando eu fiz uma viagem pra Juiz de Fora. E tenho muitas saudades dela, então, tipo, saber com a pessoa que eu conheço... Há tanto tempo que eu vi uma vez na vida tá ouvindo o cast, esse projeto, e participando disso tudo, me traz muita felicidade, cara. E, minha querida, é só chegar aqui que a gente chupa o bico do teu peito e mete com vontade, sim. Então, sobre os sorteios, a gente vai fazer mais sorteios futuramente. Sorteios melhores do que o primeiro, obviamente. E só fica ligada a isso, ó. Fica ligada que você vai montar seu quarto logo, logo. A gente deu uma, entre aspas, exagerada no sorteio, até porque não foi. Nossa intenção era mesmo fazer um unboxing pro ouvinte, pra que a pessoa que recebesse, tipo, era a caneca e o quadril eram fodas? São fodas, eram fodas e tudo mais. Só que a gente tava querendo montar uma parada bem mais, assim, pro ouvinte falar, porra, Fuleiros Pop realmente... amou ouvinte. Resolveu fazer que nem o Nubank, dar um agradinho. Não sei se o Nubank faz isso não, mas tudo bem. Faz. Ô, sua desgraçada, você tá sendo pagado por fora pra fazer merchan aqui? Filha da não! Puta! Tem gente que conseguiu o notebook, porque o Nubank pagou pra eles. Para de fazer propaganda pro Nubank, a gente não tá ganhando nada. Ué, outro fez pro Jequiti, por que eu não posso fazer pro Nubank? Não, isso é outra história. Em breve, Jequiti no RPG do Fuleiros, hein, galera? Em breve. Esperem, aguardem. Enfim, a gente queria fazer algo que o ouvinte gostasse de verdade e que, tipo, a gente realmente fizesse um merchanzinho em cima disso tudo. Tipo, o podcast que dá umas paradas legais. Então, o ouvinte Ayrton Queiroz, ele amou muitos presentes, ele gostou muito do unboxing e, tipo, como a Júlia falou, a Ana ressaltou, a gente vai estar fazendo mais sorteios aqui pra frente, mas deixando bem claro que vai ser pro pessoal que ouve os podcasts. Então, você que só segue no Insta e tal, provavelmente não vai, mesmo que você seja sorteado, não vai poder ganhar, que a gente vai botar umas regrinhas bem específicas, que a gente vai lançar uma pista ali num podcast ou em outro, até vocês conseguirem montar alguma coisa para sortear isso, entendeu? A gente vai fazer um gamezinho com você, ouvinte, através das nossas redes sociais. E, cara, eu garanto que os prêmios vão ser, assim, espetaculares. Não sei, aquela coisa que seus amigos, igual nós, tivemos inveja do próprio ouvinte de ter ganhado esse unboxing. Então, realmente, fica ligado aí que a gente vai estar organizando tudo para vocês, tá bom? Esse daqui é da Nath, 26 anos, designer gráfico. Descobri vocês através de um colega há umas 2 semanas e de lá para cá pude me apaixonar por todo o conteúdo promovido por vocês. Mas, como todo bom site, tem que haver algo que seja o ápice para quem navega, e no caso de vocês, é o podcast. Devo dizer que, apesar de não terem muitos casts, estão bem abastecidos de conteúdo, referências e, claro, convidados. É sempre um prazer ouvir cada um de vocês, que interagem tão bem e não tem papas na língua. Um salve especial para esse super papo calcinha hoje que me fez perder o ar de tanto dar risada, já que me vi em muitas das situações dessas deusas. Amei a parte do deusas. Amei a parte do deusas. Adorei. Fico grata em saber que estão empenhados no projeto para promover mais vozes femininas no mundo dos podcasts, até por eu já ter feito parte desse mundo. Um grande abraço, um beijo na bunda de todos vocês, espero que continuem fazendo um belo trabalho que tenho acompanhado há tão pouco tempo. Que a força esteja com vocês e os bons ventos lhes tragam todo tipo de oportunidade para crescerem cada dia mais. PS, precisando de uma mina para ajudar aí nesses casts femininjas. Estamos disponíveis hoje e sempre. Opa, com certeza. Olha aí, gente. A gente já tá arrumando mais mulheres maravilhosas para os nossos podcasts futuros. E eu tô muito... Eu quero falar especificamente que eu tô muito contente com a recepção que a gente que a gente já teve do podcast das meninas. E eu tô bem feliz com isso. E isso tá me animando bastante. E eu quero estar sempre ouvindo o que as meninas estão achando. Principalmente agora que a gente vai começar a lançar mais coisas assim, voltadas só para as meninas. Assim, ter uma voz mais feminina dentro do Fuleiros. E... eu quero muito ouvir a opinião das meninas sobre isso. Meninas que estiverem aí, passem pra gente. Tô muito feliz. Obrigada, Nath, pelo seu feedback. Amei. Principalmente a parte das deusas, né? E também foi... que? Foi tudo calculado pra ser no Dia das Mulheres. Não, é tipo assim, eu tenho duas coisas. Isso, eu ia falar isso que a Júlia acabou de falar. E outra, cara, eu achei impressionante o tanto que foi rápido a receptividade, porque... a gente tá gravando essa leitura de feedbacks e e-mails justamente no dia que nós lançamos o primeiro episódio do Cast das Minas, que, coincidentemente, não foi porque eu planejei, nem ninguém do Fuleiros planejou, a gente marcou pro dia 8, que a gente sempre lança na sexta-feira, e como tinha que lançar agora já no início do mês, na primeira sexta-feira do mês praticamente, né, já que a da semana passada nem contou direito, deu exatamente no Dia Internacional da Mulher. Então a gente ficou muito feliz com isso, com a coincidência, e também com o feedback foi muito rápido de boa parte. Esse projeto está fazendo parte do podcast delas, que incentiva cada vez mais as mulheres fazerem parte desse meio, que ainda é muito masculinizado, é muito machista, bastante, bastante mesmo. Para quem está no meio, que é mulher aí faz tempo, pode até depois comentar aí nos feedbacks, manda para a gente que a gente vai conversar com vocês. E outra, eu como homem, não é que eu me sinto na obrigação, mas cara, não custa nada você apoiar e trazer mais mulheres pro time, porque ter uma visão feminina sobre o mundo, sobre o universo, também é muito importante dentro dos valores que se tem dentro de um programa, dentro de um episódio de podcast. Então, sempre apoie, não fique criticando, não fique julgando, ah, mas vocês não falaram disso aqui. Não, velho, só apoie, porque é um espaço que a mulher precisa sim ter. É delas, nunca ninguém precisou dar permissão pra ninguém entrar ali, é delas, mas tipo assim, falta incentivo. E tipo, não seja o babaca que chega lá e coloca a tua amiga, a menina da tua sala, a menina da tua faculdade que quer fazer podcast, não bota pra baixo, velho. incentive, que a gente quer ver cada vez mais iniciativas assim e cada vez mais programas que são, tipo, hilariantes como esse, como a Natália achou, como a Giovanna Breve, que é uma jornalista excelente, que estava falando conosco agora há pouco, que vai participar, assim, do cast das Minas e do Fuleiros Pop também, mais pra frente, em outros episódios, que amaram podcasts, assim, que dão valor e voz a quem tem essa voz e sempre teve e tem opinião sobre tudo também. Não é só homem que sabe falar sobre as coisas, né? Pelo amor de Deus. É isso aí. É isso aí. Nossa, eu tô super feliz com os resultados já de hoje mesmo, do próprio podcast, tipo, das meninas. Lançou hoje, já tem gente comentando já sobre isso. Isso foi um negócio que me deixou bem feliz, porque eu tava bem tensa um pouquinho a respeito, porque primeiro era eu sendo host, né? E eu não fui nenhum ainda. Mesmo sendo um mais aleatório, papo aleatório, era eu que meio que tava lá, que eu que tive que organizar o negócio. Aí, essa receptividade que a gente já teve me deixou realmente feliz. E eu tô muito contente, muito animada com os próximos projetos, os próximos casts que a gente vai fazer sobre. Vou ler aqui o quarto feedback que temos hoje para ler aqui do Henrique Leite, que ele comentou na resenha e crítica que o Fred fez sobre a terceira temporada de BoJack lá no nosso site. E ele fala o seguinte: ah, infelizmente o Henrique não deixou o local de onde ele tá falando, nem de onde ele nasceu, nem nada. Então, perdão aí, Henrique, mas futuros feedbacks, se você falar, a gente coloca aqui, tá bom? Enfim, ele falou assim: eu vi recentemente a terceira temporada e fiquei com bastante perguntas na mente, mas foi completamente incrível. Eu senti como se tivesse vivido em outra vida, fazendo muita merda, mas tentando ter fé na humanidade e ter fé em mim mesmo. E sinto que posso perder o tempo da minha vida. Algo em mim ignora toda a parte negativa do BoJack, que sei que também... sei que também tem uma pequena parte de mim, dentro de mim. Nossa, ele escreveu muito confuso, meu Deus do céu. Parte dentro de mim, assim, rabugento, narcisista. E que olha, e que olha, repara, ponto. Caraca, velho. E que olha, não sei, para. Isso é para. Para. É porque ele colocou um R sem querer. Ah, Henrique, perdão. É porque, tipo, eu tenho dificuldade em ler certas coisas. E isso aqui, pra mim, ficou meio um pouco... Eu pensei que isso era realmente uma palavra. É sério. E para aquela ponta de esperança. Enfim, aonde ele pode pagar pelos seus erros e sentir em paz novamente, sem Oscar, apenas paz. Mas, assim, acho que estou sendo positivo demais sobre tudo isso. Eu tinha muito para falar ainda, mas acho que já está bom por agora. Esse foi o comentário do Henrique Leite sobre a terceira temporada, sobre a resenha crítica do Fred sobre a terceira temporada de BoJack Horseman. O que eu tenho pra falar sobre isso é que a gente meio que lançou um desafio para o Fred. Literalmente, a gente lançou um desafio. A gente falou: ah, duvido você falar bem de BoJack, não sei o quê. Que a gente ia gravar um cast com um pessoalzinho aí chato. Aí a gente gravou Antes da gente gravar, o Fred entrou na maratona em frenesi de escrever críticas de BoJack e, cara, estão muito bem escritas. Tipo, até pra pessoa que odeia BoJack começa a ver algum certo valor, sabe? O Fred escreveu bem, ele soube fazer a sua bandeira valer, sabe? Então, foi muito bom. Quem tiver curiosidade, nós participamos com a Cinerama de um podcast sobre todas as temporadas de BoJack, tem lá no feed deles, no site, no Spotify, é só procurar aí. Nós participamos do Fuleiros Pop, o cast ficou excelente, lógico, porque teve a nossa participação. E é isso, Henrique, continue lendo, continue nos ouvindo, continue nos acompanhando. As meninas já falaram aí tudo sobre o cast das meninas, que a gente lança muitos mais. A gente tem muito cast para lançar, vai ter uma entrevista muito importante com pessoas muito especiais que já está marcada, que nós vamos gravar nas próximas semanas aí, que também já tá para sair aí, já tá no forno. Então, galera, se o ouvinte quiser mandar aquele nude esperto, fazer aquela proposta indecente, mandar aquela cantada safada, ou então simplesmente pega nos agradecer. Pega meu número. quiser nos agradecer, a gente controle. Como ele faz? Chama no Whats, bebê, tudo certo. Bora fechar? Não. Galera. Então, você pode entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, contato.fuleirospop.com.br, tá? A gente também tá no TT, no Twitter, que é arroba FoleirosPop, Instagram também, arroba FoleirosPop. A gente tá com a página no Facebook também. Só procurar FoleirosPop que você encontra. E você encontra a gente também no site com nossas resenhas, nossas críticas, nossos episódios também estão lá pelo site www.fuleirospop.com.br. A gente também tá no Spotify, tá? Você pode estar ouvindo nossos casts lá e dando a sua opinião, você manda o feedback pra gente que a gente lê aqui também. E a gente tá no agregador do Google, né? Do Google Podcast, tá lá também. Você pode estar ouvindo a gente pelo podcast por lá também, tá, gente? Só fazer isso. Manda feedback, pelo amor de Jesus. A importância do feedback é que a gente acaba sabendo o que vocês querem ouvir, a necessidade do público, o que vocês acharam engraçado. Contem suas situações de... o que vocês não gostaram. Contem suas situações de vida. Se vocês quiserem mandar ilustrações de vocês, a gente posta assim no nosso Insta com o maior orgulho do mundo. Cara, pode mandar todo quanto é tipo de carinho, amor, atenção, o que vocês quiserem pra gente. Detalhe, pode ser qualquer ilustração, viu? Exatamente. Se você quiser mandar nude, a gente tá aberto. Aliás, nós temos um grupo chamado Pau Aleatório, onde julgamos os paus aleatórios de vocês, meninas do Brasil e do mundo inteiro, que recebem aquele pau aleatório e a gente vai lá e julga com toda a categoria e finesia de pessoas extremamente estudadas nas anatomias de pais humanos, onde seres humanos machos colocam rolão do lata de spray do lado pra medir pau, velho. Então, cara... Então, é isso. Depois dessa grande rage meu aqui, vamos pro próximo episódio aí que tá maravilhoso. Ai, e é isso, galera. Beijos e tchau. Eu tava começando a pensar aqui, eu que não sou ilustrador, pelo menos de fora, eu tava pensando, cara, que desde o início dos tempos, desde o homem mais primitivo, a gente teve a, como posso falar, a finese praticamente de expressar nosso sentimento e nosso mundo, a nossa vista, através da pintura rupestre. E depois, com o tempo, com a evolução da máquina humana, com a evolução do ser humano em si, a gente acabou, em vez de ilustrando o que a gente está vendo, a gente começou a transpor todos os nossos sentimentos através da tela. E eu acho que ilustração não só se trata desse ponto, mas se trata de tudo aquilo que pode gerar uma auto-reflexão, ou então pode gerar um certo desconforto ou caos. Não, é que você entrou num papo muito interessante, que eu sei que o cast não é sobre isso, mas eu vou falar bem rápido, reservar só 5 minutinhos sobre isso, que é sobre imagem técnica e todo um trabalho que o Flusser tem sobre isso. Que ele fala justamente isso, sabe? Tipo assim, que a gente caminha, a nossa expressão artística caminha de acordo com o nosso meio, sabe? Com o nosso modo que a gente tem pra produzir. Então, se você não tem, sei lá, se você não tem uma boa tinta, se você, por exemplo, sei lá, você não vai conseguir pintar a Capela Sistina com tinta de urucum e qualquer coisa que as pessoas usavam pra pintar as cavernas. Com tinta de parede, vamos manter aí o tema. Então, por exemplo, quando você tem, tipo assim, todo um desenvolvimento, seja pra pintura, seja pra expressão artística, seja pra tudo isso, você vai ter todo esse jogo pra representar imagens. A partir do momento que você tem a invenção da fotografia, você já não precisa desse trabalho em si pra representar uma imagem técnica. Então, você vai ter muito mais algo voltado justamente pra expressão de algo mais, seja subjetivo, seja interno, ou seja, até mesmo sobre experimentação, sabe? A ilustração, ela vem muito disso. Você vê hoje em dia que, sei lá, a gente tá aqui, vamos dizer assim, os ilustradores profissionais que tem aqui, né? E tipo assim, e cada um deles tem um estilo diferente, então vai muito disso, sabe? Tipo assim, de você conseguir transpor algo que não é necessariamente algo necessariamente abstrato, mas ainda assim, apesar de ser figurativo, carrega suas particularidades. E outra coisa, tipo assim, quando a pintura rupestre surgiu, não era só pra marcar a história deles, tá ligado? Quando você vai nessas grutas cheias de pinturas, conta a história da vida deles toda, era o jeito deles de continuar contando, porque a língua deles não ficou salva em lugar nenhum, igual hoje em dia fica. Tipo, no sertão, eles contam a história deles falando, eles não desenham, né? Ou se desenha aquela estilogravura. E a pintura rupestre era pra contar a história deles, o que tava acontecendo, como é que eles caçaram conversavam. Visão de mundo, né, velho? Era um modo de comunicação entre eles. Isso, porque eles não falavam. Tipo, balbuciava, não tinha palavras formadas. Aí eles iam e desenhavam. E falando um pouco mais sobre ilustração, trazendo mais para os tempos atuais, a gente vê muito do esforço, principalmente vocês aí, que trabalham profissionalmente e ganham praticamente a vida toda com isso. Eu queria saber de vocês aí quais foram as melhores experiências que vocês já tiveram, ou então aqueles momentos de brainstorm, que vocês tiveram uma ideia genial para alguma tirinha ou para algum personagem, no caso aí, a Capivarinha. Conta aí como surgiu, por exemplo, a Capivarinha. Bom, a história, ela é bem longa, assim. Eu sempre quis fazer personagens, como é que eu posso dizer, aleatórios, né? Eu comprei a minha mesa digitalizadora, uma Wacom, bem simples assim, e eu tava na fissura de querer desenhar e experimentar a sensação de como é que era fazer algum traço naquilo. E eu cheguei num ponto em que eu pedia pro meu namorado fazer qualquer risco e eu desenhar em cima daquele risco alguma coisa, porque eu precisava fazer algum personagem e eu não conseguia vir nada na cabeça, assim. Aí fui esboçando até pra treinar o traço naquela mesinha. Aí teve um dia que eu queria fazer um autorretrato, fui lá e fiz um esboço de um corpinho. Só que eu deixei aquele corpinho ali salvo por uns 3, 4 meses e não mexi mais nele. Aí chegou, passou um tempo, eu vou mexer naquele moldezinho que eu fiz. Fui lá e fiz aquele moldezinho, que ficou horrível, mas não, um dia eu achei maravilhoso. Também tem uma questão muito interessante que envolve na ilustração, que é quando a nossa mente, ela tá caminhando junto com a nossa expectativa, a gente acha que o nosso desenho ficou maravilhoso. Quando a gente acha que o nosso desenho ficou muito feio, muito ruim, mal feito, é quando a nossa expectativa de percepção, ela tá mais alta do que a nossa técnica. É um assunto bem interessante pra se falar também. Mas enfim, voltando pro desenho, fui lá e fiz, achei o máximo, postei. O pessoal começou a pedir, faz eu também nesse desenhinho lá, faz eu também nesse desenhinho. E comecei a fazer os amigos e tal. Foi assim que surgiu a ideia das capivarinhas. Fazer algo sempre no mesmo estilinho. Eu queria ver coisas no mesmo estilo e coisas diferentes, sabe? Tipo, uma do ladinho da outra, essa era a minha ideia, ver várias coisas, uma do ladinho da outra, todas no mesmo formatinho. Não, eu tenho outras coisas fora capivarinha que eu também faço, são desenhos quadradinhos, que eu chamo de marshmallows, que eu faço vários personagens naquele cubinho, assim. Então, eu sempre gostei desse formato de ver várias coisas bem, como é que eu posso dizer, todas iguais, assim, uma do ladinho da outra. Eu sempre gostei dessa ideia de visualização, de design. Pra quem tá escutando, a Jéssica, ela chama de capivarinha, mas não são capivaras, são pessoinhas. Sim. Isso é meio complexo. É, verdade, verdade. O pessoal sempre pergunta quando é que eu vou desenhar uma capivarinha no estilo capivarinha. Mas vai ser um dia muito glorioso, um dia vai chegar. Estamos na guarda. Ivi, como foi pra ti essa entrada no mundo da ilustração? Como gerou a vontade? Como é que foi pra ti? Ah, amigo, é o seguinte, eu entrei no mundo da ilustração igualzinho eu entrei no mundo, porque eu nasci desenhando. Então, eu nunca parei. Uma coisa que eu sempre falo é que, tipo, toda criança normalmente gosta muito de desenhar, mas por algum motivo a maioria para enquanto cresce. Sim. Só que algumas nunca param, entendeu? Então, eu sou parte desse grupo de pessoas que nunca parou, né? Não seria a falta de talento que faz essas crianças pararem? Quando ela vê o amiguinho do lado desenhando o Goku do tamanho da mesa lá, bonito, com raio saindo. Aí ele desenhou um bonequinho de palito, aí ele, porra. Tem gente que tem mais facilidade, mas com treino, até quem não tem essa facilidade desde os primórdios, pode fazer uma coisa muito bonita, pode, tipo, aprender a desenhar mesmo, cara. Com treino faz milagre. Por exemplo, eu mesmo não, sei lá, eu não sou ilustrador, mas eu desenho. E eu mesmo não acredito na história de talento, sabe? Porque, tipo assim, você, além de ser algo que desmerece o trabalho da pessoa, né? Tipo assim, a pessoa tem um talento, então ela necessariamente vai fazer isso. Não, é algo que você trabalhou pra você poder desenvolver, sabe? Assim como qualquer pessoa que trabalha com, sei lá, seja com escrita, seja com, sei lá, qualquer tipo de algo que você desenvolve, é aquilo, você, por exemplo, você chega numa idade em que você não vai ser tão estimulado a desenhar. Seja, tipo assim, quando você tá na pré-escola, a primeira atividade que vão te passar é pra você fazer um desenho, sabe? Faz desenho livre aí e tudo mais. Quando você passa já a entrar no mundo da escrita, você vai sendo menos estimulado a fazer isso. Se você é aquela pessoa que você continua desenhando, você já tem o primeiro passo pra para desenvolver esse, abre aspas, talento, fecha aspas. É que tem a questão também de que algumas crianças que elas são incentivadas, né, e elas desenham. Só que tem crianças que são incentivadas da mesma maneira, desenham, só que não com tanta eficácia quanto aquela outra criança. Mas daí a questão que aquela outra criança que desenha melhor, ela tem, quem sabe, um senso de percepção melhor que a outra. Aí tem uma outra criança que só consegue desenhar olhando o objeto. Tem a outra que só viu uma vez e consegue desenhar. São pessoas diferentes que tiveram, que têm uma memória visual diferente uma da outra. São várias questões, eu acho. É igual que... pra música, pra várias coisas. Tem gente que é, tipo, é mais inclinado a uma coisa mais atlética, entendeu? Tem gente que tem facilidades pra determinadas coisas. Pessoas são diferentes, sabe? Mas eu acho que com treino, qualquer um pode, sim, vir a desenhar muito bem. Sim. Eu fiz essa pergunta específica porque eu lembro da minha infância. Minha infância eu não aprendi a desenhar. Eu não desenho, não sou ilustrador nem nada. Eu, inclusive, desenhava o Goku cheio de raios. Eu achei o seu exemplo bem bizarro. Citou coisas que eu desenhava, mas segue aí. Sim, então, porque eu tive essa mesma experiência, porque eu lembro, tipo assim, 8 anos de idade, 6 anos de idade, se pá, eu tava na escola, a professora pediu pra gente desenhar um personagem que a gente gostava, tal, de desenho. Eu peguei a folha de papel, como toda criança, e comecei a desenhar com um lápis lá. Só que eu fiz aquela bizarrice, né, ruim pra caramba. Enquanto o meu amigo, que tinha a mesma idade do lado, cara, ele desenhou com a perfeição. Cara, eu acho que foi o desenho mais bonito que eu vi na minha vida. Assim, de um talento. E eu, não é que eu me senti desmotivado, mas eu vi que aquilo não era pra mim. E eu parei de treinar. Eu também acredito no José, que tá defendendo toda a meritocracia aí do mundo, esse socialista. Nossa. Falso. Que. Não, com... Pelo contrário. Pelo contrário, Felipe. Que eu acredito muito que através do treino, repetição, né? Repetição faz a perfeição, que tu pode alcançar. Mas eu também acredito que um pouco, como a capivarinha, a Jéssica mesmo disse, que tem pessoas que têm realmente um pouco mais de percepção para certas áreas e mais facilidade em outras. Eu, por exemplo, não consegui ir bem na parte de ilustração, mas em música eu sou muito bom. Então, tipo, há essa diferenciação e há esse tipo de percepção. E eu acho bom ter esse tipo de percepção que cria diversidade. Até mesmo entre vocês aqui, que são ilustradores, cada um tem seu estilo, cada um tem seu traço, cada um tem a sua assinatura de personalidade que tu coloca dentro do teu trabalho. Então fica muito, muito arraigado a personalidade de vocês. Isso eu acho muito importante. É complicado falar também sobre um trabalho artístico e dizer o que, que é bem feito, o que, que não é bem feito. Eu não sei se alguém teria capacidade, assim, eu não me sinto capacitada em julgar e dizer aquela pessoa desenha bem, aquela pessoa desenha mal, porque é arte. Eu acho que é uma questão de sentimento e de transparecer alguma coisa. Não necessariamente só coisas em realismo são um talento e são um trabalho fodástico. Eu acho que tem um peso. Nossa, eu buguei por causa disso, por um tempo. Pois é, eu fiquei muitos anos não querendo ilustrar, não querendo desenhar, porque na minha cabeça, só quem fazia realismo era quem tinha talento e quem sabia desenhar. Outra coisa fora disso não era talento e era impostor, sabe? Cara, isso é uma coisa que me bugou por muito tempo, porque, tipo, eu tô fazendo quadrinho agora, né? Tirinhas. E o estilo da tirinha, ele é muito amigável, ele é uma coisa bem simplificada, porque é pra ser fofo, alegre. É direto, né? Direto. É, mas, cara, eu fiquei muito tempo desenhando realismo, e eu fiquei um tempo pintando, tipo, com tintura a óleo, sabe? Fazendo, porra, paisagem, sabe? E era o que os meus pais achavam do caralho. E aí, desculpa, falando palavrão. Não, Vi, não se preocupa. Aqui você pode xingar com gosto. Então é do caralho. Meus pais achavam lindo e tal, super incentivavam. E aí quando eu comecei a fazer tirinha, que era algo que, tipo, eu comecei mais pra mim, assim, do tipo, eu tenho piadas pra dividir e eu quero dividir com tirinha, vamos começar a fazer. Muita gente não sabe que eu consigo desenhar algo mais complexo, e no início isso me incomodava. E eu demorei um tempo pra perceber como isso é besteira, sabe? Às vezes as pessoas... Sim, às vezes tu mesmo se incomodava, mas as pessoas não se incomodavam, né? Não, mas é porque às vezes, assim, eu compartilhava de repente nos stories alguma outra coisa que eu tava fazendo pra outro negócio, e as pessoas falam assim, uau, eu não sabia que você desenhava tão bem! Ué, tipo, porra... tá. Sim. Isso me incomodou por um tempo, mas, cara, não tem por que incomodar. Sendo que tirinhas é um trabalho, assim, artístico por um foco diferente, porque tu tem que ter uma questão de como é que tu vai pontuar aquelas cenas em uma limitação de espaço. Tu tem 4 cenas, como é que tu vai explicar isso em 4 cenas? Tem um trabalho artístico, tem um trabalho de roteiro diferente. Eu acho que já... Sim, também tem já o tempo de comédia também, entra outras coisas. Exatamente. Porque uma tirinha contada de uma forma e de outra forma, ela tem impactos totalmente diferentes, assim. Com toda certeza. Esther, e como foi que você entrou nesse mundo da ilustração? Cara, ó, tipo assim, eu sempre desenhei, tá ligado? Só que quando eu estudava, eu desenhava, porque escola pra mim é um saco, eu não gosto de escola. Daí eu ficava desenhando, só que eu via meus colegas imitando desenho, tipo assim, Goku. Aí isso me incomodava e eu achava muito feio. Até hoje eu acho muito feio que fica fazendo Goku e se acha o puta desenhista. Mas, tipo, não é um Goku de um jeito diferente. É um Goku todo frouxo, ridículo. Aí eu, quando era criança, parei de desenhar e... Ei, respeita o Goku dos outros! É, pô! Isso é full preconceito, pô! Eu fiz muitos Gokus na minha vida. Eu também, porra. O meu foi todo torto, mas eu fiz. Time Goku, vai. Crianças, não ouça Esther, não desistam dos seus sonhos. O que que acontece? Eu comecei a desenhar de novo, tem uns 3 anos, porque eu gostava de um garoto e eu não sabia falar pra ele. Aí eu falei assim, pô, vou desenhar. Aí eu fiz um desenho muito merda. Tipo, quando eu fiz, tava bom, mas hoje com certeza tava uma merda. Nossa, foi literalmente ele. Não entendeu o que é que desenha. Não, cara, eu olhando a minha evolução, hoje aquele desenho tava uma merda. Daí eu fiz isso, aí eu comecei a desenhar de novo. Daí depois eu fui trabalhar em um lugar que eles faziam xilogravura. Aí que eu comecei a desenhar de verdade, entendeu? Porque eu tinha que talhar, eu tinha que pintar e fazer o caralho. E meus pais só viram que eu desenhava no dia que teve uma exposição e meus quadros estavam lá, cara. Aí eu fiquei assim, caralho, meus quadros estão sendo expostos. Aí foi aí que eles viram meus desenhos. Aí que eles descobriram que eu sabia desenhar, porque eu não mostrava, eu escondia. Até porque arte digital aí dá pra esconder mais fácil, né? Eu pintava, mas depois eu rasgava e jogava fora. Parei de desenhar porque eu via os desenhos dos outros e achava que o meu tava uma merda. Cara, isso acontece em todos os momentos da isso, tua vida artística. Toda hora. É, tipo, você pode estar desenhando bem pra cacete, tem alguém. Agora melhor. Eu entendo que não tem essa. Que não tem essa de melhor e pior. Tá tudo no mesmo nível, porque as pessoas são diferentes, entendem tudo diferente, mas antes eu não entendia isso. Cara, é assim, a pessoa que você admira é alguém que essa pessoa admira, entendeu? Sempre vai ter alguém que você vai olhar e falar assim, caraca, sim. Incrível, nunca ia conseguir fazer um negócio desse, isso é global, até as pessoas mais fodas do planeta. Tem alguém que eles olham e falam assim, uau, porque é diferente, entendeu? Sempre tem. Então. Isso aí não desmerece ninguém, sabe? Todo mundo tem aquele dia que pensa que, nossa, eu sou muito bom nisso, é isso que eu vou fazer nessa minha vida. E tem aquele dia que pensa, tudo que aconteceu até agora foi sorte, um dia vão ver que eu não sei fazer nada e vão descobrir que eu não sei fazer nada. Nossa, eu penso todo dia isso, que eu vou, porque alguém vai olhar e falar, ah, plágio. Pegou de alguém esse negócio. Eu sempre fico pensando nisso. Essa síndrome do impostor foda, tá ligado? Síndrome do impostor. Parece que é tudo sorte. Foi um bolo de sortes que veio vindo. As pessoas vão achando que tu é maravilhoso. Tu fica, mas não mereço isso. É muito comum no meio artístico isso, Anne. E Fred, como foi que tu entrou aí? Eu nunca perguntei, eu tô até curioso agora, que agora que eu percebi que eu nunca perguntei como você entrou no mundo da ilustração. Mundo das drogas, né? Pensei que tu ia falar isso. eu sou quadrinista, sou fã de quadrinhos, e ser quadrinista vem disso, né? E foi com Jack Kirby, nosso velho e bom amigo Jack Kirby, lendo os quadrinhos do Kirby ali nos anos 90, anos 80, comecei a ler nos anos 90. Aquela época a gente começava a ler mais tarde, agora que a molecada tá lendo com 3 anos. Mas aí, com 7 anos, eu comecei a ler quadrinhos e aí eu, na verdade, eu gosto de contar histórias. Eu sou um storyteller. E para contar histórias, eu preciso desenhá-las, já que eu não posso pagar alguém para desenhar minhas histórias, mas eu sou um contador de histórias e aí eu acabei tendo que aprender a desenhar para isso. Para contar minhas próprias histórias. E aí, no início, o meu traço ele tinha muito de Jack Kirby. Né? Tinha muito daquela coisa... Os pontos de Kirby? Em relação a tudo. Em relação a perspectiva, cor... Inclusive, tem um, uma capa clássica dos Vingadores, que o Capitão América tá meio que com o escudo pra frente, que eu desenhei exaustivamente. E até chegou ao ponto que eu já tinha memorizado todas as posições de personagens que o Kirby costumava desenhar. E eu falei, não, tem que... As pessoas não se comportam assim, né? Eu tenho que começar a aprender a desenhar pessoas em outras posições, né? Essas posições não existem na realidade. E aí, pouco tempo depois, eu conheci o traço do Alex Ross, cujo eu tenho a pachorra de hoje tentar imitar. E aí o que acontece é que depois eu tentei começar a imitar o Alex Ross, o traço dele. Só que ali, eu acho que no final dos anos 90, ou em meados dos anos 90, tinha uma emissora de TV que a maior parte da galera que vai lembrar, quem tiver mais de 25 anos, eu acho, pelo menos, que foi a Rede Manchete, começou a exibir animes, né? Então, assim, a galera da minha idade começou a conhecer anime pela Rede Manchete. E aí, veio uma mistureba, porque eu comecei a misturar o meu traço, que era um traço daquele desenho mais de quadrinho americano, com um traço de anime, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball. E hoje o meu traço, ele é um traço... Hoje ele é um traço próprio, hoje eu tenho um traço muito próprio, muito particular, porém acaba sendo uma mistura, né, desses dois. Eu tenho três estilos de desenho, que é um estilo cartoon, que é mais simples, com cantos assim mais poligonais. Inclusive eu até mandei para o José aí uma amostra do novo banner que a gente vai ter pro site, que é um formato bem cartoon, bem simples, né, com cores bem claras, bem com bastante contraste. Bem vivas, né? É, cores bem vivas, e tem o meu estilo, que é o preferido que eu uso para as ilustrações, que é um estilo mais realista, né, que é onde eu tento imitar o Alex Ross. Mas aí veio daí, né, o lance do desenho de quadrinhos, e aí eu lancei meu primeiro quadrinho, foi o Choro de um Imortal. E ele veio com esse traço meio misturado, foi na época da Folha ainda, não tinha computador, quer dizer, tinha computador, mas eu não tinha computador, então foi feito inteiramente à mão, né? Eu ainda tenho guardado ela, essa HQ, que é um mangá, na verdade, foi feito inteiramente à mão, e ela foi basicamente o que determinou o meu estilo narrativo, né, de desenho e de tudo mais. Aí depois veio outras aí que eu já comecei a fazer no estilo digital mesmo, utilizando já a tecnologia ao favor. Mas eu nunca tive nada diferente das meninas aí, eu nunca tive nada de muito sucesso de publicações, não, né? Inclusive em vendas. O que eu consegui vender do meu segundo quadrinho, Life Hack, foi, nossa, eu acho que deve ter dado o quê? Uns R$15 de vendas. 3 exemplares compraram, né? Mas é aquela coisa, eu acho que de lá pra cá evolui bastante em relação ao traço. O Gabriel até fez uma review lá no site, né, em relação a esse traço. Ele cita, tem uma coisa bastante interessante, que ele diz que tá muito minimalista, né? Ele fala que ele sentiu uma falta de mais detalhes, e realmente tá bem minimalista, lá de Life Hack pra a minha ilustração agora, já em Olho do Observador. Mas eu comecei assim, né? Bastante influência de Alex Ross, Jack Kirby, nos quadrinhos, inclusive em termos de narrativa, e de lá pra cá só evoluindo nesse sentido. Acho que tem muita coisa que a gente pode falar aqui, inclusive o José citou lá mais cedo, né, que vem se misturando um pouco, né, esse lance de desenho, de quadrinhos, que a gente mistura bastante, esse lance de desenho, o que é ilustração, o que é quadrinhos, o que é, né, pintura, onde é que entra uma coisa e outra. Acho que a gente acaba... Durante todo esse processo, a gente acaba saindo de uma área e navegando por outras, e acaba todas que... meio que a gente navega por todas e aprende um pouco de cada, né? Menos pintar a parede, que eu nunca aprendi a fazer esse tipo de coisa. Mas é basicamente isso, Felipe. Vocês citaram aí uma parada que o Fred falou. Tipo assim, eu sinto muito do ilustrador quando você ali é criança e tal. Eu lembro muito de que amigos meus que desenhavam passavam por duas coisas. Era um preconceito pelo tipo assim, o cara só sabe desenhar e não tem futuro, não vai ter nada da vida. Ou o segundo tipo de coisa que acontecia, que era todo mundo pedir pro cara desenhar alguma coisa. Ou o cara virava o tatuador da turma, ou o cara desenhava, sei lá, os professores. Então, vocês já tiveram alguma experiência desse tipo dentro do ambiente escolar ou dentro de casa mesmo, que às vezes rola esse tipo de preconceito, às vezes desse tipo de brincadeira que você tá lá desenhando, aí sua mãe fala, desenha ali o Zezinho, desenha o cachorro, desenha seu tio, e aí? Nossa, isso é muito chato, Felipe, porque tem duas coisas, eu trabalho em duas áreas e as duas são horríveis nesse sentido, né? Às vezes eu tô numa mesa com uns amigos, num barzinho, seja lá onde for, sempre tem aquele amigo que vai falar assim, ah, meu amigo desenha. Aí sempre tem um que vai falar, né? Ah, então me desenha aí no meio do rolê, cara. Faz sentido isso. E é horrível, sabe? Porque é como se você tivesse a obrigação de, sei lá, de você tem que desenhar, sabe? E aí eu fico pensando, às vezes, por que que as outras profissões as pessoas não exigem isso? Sei lá, você tá no rolê, aí tem um médico e você fala, oh, você é médico? Sim, então me cura aqui, né? Não, mas o pior que existe mesmo. Eu conversei com alguns amigos que são advogados ou que têm mercado, ou que é massagista, tá? Minha cunhada, ela é personal trainer, e eu acho que todas as profissões, amigos e parentes sempre ficam assim, mas tu pode ver aquela dorzinha que eu tenho no ombro? Ah, fulano, a minha mãe liga para um parente nosso que é médico, toda vez que eu sinto alguma coisa, eu falo para ela, mãe, eu tô com um problema no pé, e ela, ai, vamos ligar para fulano, vamos ver, ele deve saber alguma coisa, sabe? Tipo, o pessoal é assim. É sempre assim mesmo. Gente, eu vou falar que eu sou fotógrafo e eu só tenho isso para falar, então qualquer lugar que eu tô, se eu tô com a câmera, fudeu, sabe? O pessoal olha pra mim, tipo assim, eles não veem sem câmera. É, eles não veem uma pessoa, eles veem uma foto, eles falam, nossa, aquela pessoa precisa tirar uma foto minha. Eles então, veem realmente um potencial, rola... amigo. É, exatamente. Mas não rola um revolt, assim, isso rola em relação a mim, não sei quanto a vocês, mas é aquela revolta da pessoa confundir ou não entender direito o que você faz. Isso é clássico, e ainda mais comigo, porque além de ilustradora, eu sou designer gráfico. E eu, cara, sério, todo mundo acha que designer gráfico é web designer. Tipo, faz meu site. Não, eu faço logo. Só que aí o problema é que depois eu virei web designer também, então eu faço isso também. Não posso nem reclamar. Você é design? Sim. Então faz aqui o banner tu da minha loja. Se eu fazer tua sobrancelha, eu vou fazer mesmo. Foda-se. Já liguei o foda. Cara, minha mãe descobriu que eu editava foto. Aí às vezes eu tô tipo 3 horas da manhã, tá ligado? Fazendo umas coisas. Ela fala, ai, edita essa foto pra mim. Tipo, do nada, cara. Pensando que eu vou abrir o negócio e eu vou pegar a foto e vou fazer um milagre. E ela às vezes faz umas coisas muito absurdas. Tipo, ela tem uma caixa gigantesca, cheia de foto dentro. Aí ela pegou a foto, né, e falou assim, bota uma saia nessa foto pra mim. Cara, ela entregou a foto na minha mão. Aí eu falei assim, vou fazer. Aí eu demorei tipo um mês pra fazer a foto, tá ligado? Aí ela falou assim, cadê a foto? Porra, bota na frente a saia. Não, ó. Aí eu falei assim, cadê a foto? Eu falei assim, não, minha mãe, não é assim não. Eu tenho que levar eu tenho que digitalizar. E o caralho, ela falou assim, você vai levar essa foto pra onde? Eu falei assim, na casa do meu pai, tem impressora, que não sei o que, não sei o que. Ah, não vai levar minha foto não, tira uma foto aí e faz. Caramba, assim, pelo amor de Deus. Mas ela era muito absurda. E na escola, cara, eu terminei a escola, né? Só que o pessoal sabia o que eu fazia, aí eles ficavam pedindo pra eu escrever grande e fazer logomarca do nada, no papel, no chão, tipo, ai, faz aí. E uma vez pediram pra eu pintar um mapa gigantesco, tá ligado? Numa sala, tipo, 16 metros de mapa, pra eu pintar sozinha no chão. Eu fiquei assim, cara, não é assim que funciona, pelo amor de Deus, cara. Nem sei fazer grande, nem sei nem escrever grande, sai daí. Essas paradas tiram do sério. Minha nossa, que Lé, você sabe desenhar um Wolverine nessa folha de papel. Desenha na parede a tabela periódica. Desse jeito, cara, por que as pessoas fazem isso? Sabe uma coisa que eu adoro? A minha mãe, quando quebra alguma coisa na casa dela, ela fala assim, peraí, ninguém cola. A Vivi que vai colar, porque ela vai colar melhor. Eu, velho, quebrou, cola. Não tem mistério. Não. Você tem as mãos firmes. Cola essa merda. Isso sempre acontece. Ela guardava as coisas quebradas pra eu colar. Tá bom. Eu não discuto mais, não. Vai e cola, né? Você vai eu lá colo, e cola. Eu colo, né? Então, eu vou colocar uma polêmica aqui, beleza? Adoro. Ixi, lá vem Heidegger. Não. Não, ó, pra contrapor o que vocês estavam falando mais cedo lá, sobre o negócio de traço e sobre você desenhar bem e tudo mais, tipo assim, eu vou numa opinião que é um pouco contrária, eu acho, que a maioria das pessoas aqui da mesa, sabe? Porque, por exemplo, você chegar e falar, ok, meu estilo, tudo bem, você tem um certo ramo de trabalho e você faz aquilo. Mas só que nisso eu acho que limita muito o próprio conceito de ilustrador, sabe? Porque, por exemplo, vocês estavam falando lá sobre a questão do realismo, né? Pra você ser ilustrador, você não precisa necessariamente saber realismo, mas você precisa saber, por exemplo, proporção, você precisa saber conceitos básicos de estética, de teoria das cores, porque senão não vai ficar algo que seja feio, porque belo e feio são conceitos subjetivos, né? Mas vai ficar algo que não é necessariamente harmonioso, ou qualquer outra palavra que possa se atribuir, sabe? Vai ficar sem sentido. Sim. Cara, sabe o que eu acho? Eu só sei fazer realismo. Eu não sei fazer outra coisa. Eu não sei pintar uma pessoa de azul. E eu só faço gente. Tipo, não sei fazer outra coisa. Eu sei fazer... Eu não entendi a polêmica. Eu também não, o José vem aqui falar merda. É que pra você saber pintar alguma pessoa de azul, ou pra você desenvolver o estilo próprio, acho que primeiro você tem que ter noção de realismo, ou você tem que, sei lá, ter alguma noção do que você tá fazendo, sabe? Você tem que saber fazer, mas você não precisa só fazer isso. Você tem que conhecer tudo, mas você não tem que fazer aquilo, entendeu? É só ter uma noção. Tipo, eu sei fazer uma pessoa de azul, mas eu não quero fazer, eu não vou fazer. O problema é esse. As pessoas conhecem tudo, mas elas querem focar em uma coisa só. Entendeu? Não, mas isso não é problema, isso é estilo também. Exatamente. Não é polêmica. Não é polêmica isso. Eu pensei, não, calma. Acho que tem uma frase que resume bem, que é assim, pra você querer quebrar uma regra, você tem que conhecer a regra, perfeito? Então, tipo, você quer fazer uma pessoa azul, mas por que que você quer fazer uma pessoa azul? Ah, porque eu quero, porque eu tô afim, entendeu? Normalmente você consegue atingir mais, realmente atingir mais as pessoas se você tem um conceito por trás de tudo que você tá fazendo, da escolha de cores, entendeu? Se você conhece o círculo cromático, você pode falar assim, eu quero fazer uma cena que seja dramática, então eu quero dar contraste. Você vai saber de escolher cores contrastantes que estão do lado oposto do círculo cromático, entendeu? São decisões deliberadas que vão te ajudar na hora de você fazer uma peça de arte. Então, digamos que você não tenha esse conhecimento, você fala assim, eu quero fazer algo dramático, você vai jogar preto pra cacete pra atingir um contraste, entendeu? Você vai chegar até um certo nível, mas tendo mais conhecimento e mais ferramentas pra você, adicionar a sua peça de arte, você vai mais longe, entendeu? Eu acho que sem conhecimento, a única coisa que vai acontecer é que a pessoa não vai conseguir expressar o que ela imaginou. Sim. Ela vai expressar uma outra coisa apenas. Então, é justamente disso que eu tô falando, sabe? Eu concordo completamente com o que vocês disseram agora, porque justamente você não cria aquele problema do vício, sabe? De, sei lá, da pessoa que só sabe desenhar mangá ou só sabe fazer em tal estilo, sabe? Que eu acho que isso limita muito, ou até mesmo a pessoa que, sei lá, desenvolve um estilo próprio, mas não sabe fazer nada além disso e vai criando certas aberrações a partir disso. Mas esse negócio de estilo eu acho muito complicado, porque eu tive o problema oposto por muito tempo. Eu desenhava em tudo que era estilo. Eu desenhava anime, realismo, coisinhas fofinhas, abstrato. É assim, tô afim, vou fazer. Ah, hoje eu tô desenhando com giz pastel, amanhã eu tô desenhando com aquarela, daqui a uma semana eu tô no digital. Entendeu? E aí, o que acontece? As pessoas viam a minha arte, assim, na internet, coisa e tal, e não reconheciam, assim. Só vai reconhecer se ler minha assinatura. Então tem essa questão também de, às vezes, você optar por fazer algumas repetições pra desenvolver, né? Pra se aprofundar mesmo e pra você ganhar um certo reconhecimento, que também é bacana. Cara, eu acho que isso é tipo descobrir o estilo, tá ligado? Você fica fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo e só depois você descobre o que você sabe fazer de verdade, o que você gosta mais de fazer. Pra mim não foi nem uma questão de descoberta, foi mais uma questão de opção mesmo. Ô Jéssica, você passou por essa experiência que as meninas se porque tu disse pra gente aqui mais cedo um pouco que tu chegou a ter o estilo agora próprio, né? O teu estilo pela tua marca que reconhece. E quando você percebeu que, tipo, era essa tua marca? Eu acho que é assim, ó. Primeiro que o artista, ele tem que pensar qual é o portfólio portfólio que ele vai ter, qual é o tipo de pessoa que ele quer atingir, qual é o caminho que ele quer trilhar. Se ele quer ser um artista versátil, se ele quer pintar no papel, se ele quer usar aquarela, se ele também quer usar digital, se ele quer usar whatever, material que for, se ele quer pintar na parede. Eu tenho uma amiga que ela faz ilustras em garrafas térmicas, entendeu? Então, tu tem que olhar a tua mente e ver o que que tu quer alcançar. Se tu quer ser versátil, tu vai treinar todas as formas possíveis. Se tu quer ser um ilustrador digital, tu vai, sei lá, tu vai aprimorar tuas técnicas no digital. Se tu quer fazer realismo, tu vai optar. Enfim, comigo, o que que aconteceu? Eu venho desde antes, eu era designer primeiro, sempre fiz desenhos em vetorização para os panfletos que eu trabalhava. Sempre gostei desse estilo de desenho com cores mais chapadas. Aí quando eu mudei para a Wacom, que sempre fiz no mouse, né, as coisas em gráfico e tudo mais. Quando eu mudei para uma Wacom, eu comecei a criar o meu próprio traço, comecei a perceber que eu gostava de coisas mais curvilíneas, comecei a perceber que eu gostava de cores mais fortes. E assim eu fui encontrando as coisas que eu mais gostava, mas eu fui percebendo que eu gostava mais disso porque eu olhava nos artistas de fora e achava mais bonito naquele estilo do que no estilo do outro amiguinho, sabe? Aí tu vai juntando um monte de referência, tu vai começando, pronto, vou fazer um desenho meu agora. Aí na hora que tu tá fazendo a roupa, tu lembra da referência do artista tal. Na hora que tu vai fazer o olho, tu lembra do outro. Tu vai misturando. Eu acho que o estilo do artista vai muito das referências que ele tem, sabe? Naquele ciclo da vida dele no momento. Talvez o meu estilo ele vá se aprimorando, vá melhorando ou ele vá modificando conforme os meus gostos, conforme que eu vou vivendo, que eu vou assistindo, que eu vou consumindo, sabe? O meu estilo, eu acho estranho falar meu estilo, mas enfim, as capivarinhas, as pessoas começaram a reconhecer a partir do momento em que começaram a ver a surgir mais pessoas no perfil, assim, mas eu não consigo te dizer quando que começaram a perceber que eu tinha um estilo, como que eu percebi, sabe? Foi uma coisa bem lenta, assim. Às vezes parece até que ganha vida própria, né? É, não sei explicar, e eu sinto que até hoje ainda parece que eu posso botar mais coisa ali, ou tirar coisa dali, não consigo dizer que vai ser assim pra sempre, e é assim que é, sabe? Porque quando eu tava fazendo o curso de ilustração, eu queria muito tentar outras coisas, tentei, botei, algumas não coloquei, então tô sempre modificando, sabe? Vi, você citou aí um ponto interessante, que eu acho que deve ter acontecido também com o Fred e com outros aqui, que quando você vê que tua criação tá ganhando uma proporção maior do que você imaginava, que não é de se estranhar de ilustradores que vão chegar, ilustradores muito famosos que vão chegar, não, desenhava por diversão, era um hobby, comecei desde criança, e assim, é até um pouco clichê falar isso, né, mas a maioria dessas paradas a gente começa quando é criança e vai aperfeiçoando com o tempo. Então, enfim, quando você foi tomar conta do teu trabalho, do teu traço, ou de qualquer coisa que você faça, você já percebeu tarde demais, já tem uma proporção, você já tem um certo reconhecimento por aquele trabalho, e seu trabalho ganhou vida própria, sem necessariamente você estar, entre aspas, se esforçando por aquilo. Quando você viu, foi. Tem muita gente que passa por esse processo praticamente assintomático. É, comigo, cara, muito pelo contrário. Todas as vezes que eu tava me esforçando pra fazer alguma coisa, não fluía muito bem, não. Foi só quando eu relaxei e falei assim, vou fazer o que eu tô afim, entendeu? Se der certo, deu certo. Se não der certo, também caguei, entendeu? Foi aí que começou a andar. E eu só percebi que eu tinha desenvolvido, entre aspas, um estilo, quando as pessoas falavam pra mim assim, eu adoro o seu traço. Aí eu ficava assim, o que é o meu traço? Explica pra mim, porque eu não sei. Então as pessoas falam assim, adoro seu estilo. Gente, então tá bom. A gente vai fazendo sem pensar que isso vai ser um estilo e esse é meu estilo. Pois é. As pessoas que vão falando, né? Por isso que eu falo que ganhou vida própria, porque não é de propósito. E aí do nada alguém virou e falou assim, às vezes eu tô rolando o Instagram e eu já vejo que é coisa sua, assim, de longe. Assim que eu bato o olho, eu reconheço. Eu falo assim, caralho, sério? Entendeu? Porque era uma das coisas que eu ficava assim, eu acho que, sabe, eu vario muito, entendeu? Mas aí, sei lá. Aconteceu, né? Aconteceu. Exatamente. Eu, por exemplo, a minha foto de perfil do Insta e de várias redes sociais, eu coloco sempre essa daí que o Fred fez pra mim. Assim, ele tava fazendo a vitrine e tal, porque eu curto esse tipo de traço, mais cartunesco, mais simples. Tipo assim, eu sou um extremo fã da Cartoon Network, só não tem mais tatuagens da Cartoon Network porque o meu corpo não tem tanto espaço assim. Cara, porque eu amo esse traço. E eu fui vendo que, por exemplo, com o Fred, que é o ilustrador que eu tenho mais próximo, assim, mais contato, que todo dia a gente conversa e tal, eu vejo que a proporção do desenho dele, do traço, e com você caprichando mais aqui, mais ali, prestando atenção mais uma coisa ou outra, ouvindo uns feedbacks e vendo o que você pode melhorar, você vai acabar, você acaba fazendo obras que acabam nascendo sozinhas. Não porque você... É aquela... Igual você tava comentando, aquela coisa que quando você vê, foi, sabe? Você tá criando, criando, tá fazendo às vezes o que você gosta, às vezes você tá fazendo até uma parada mais ou menos, só que aí dá aquele brainstorm, as pessoas gostam, e eu queria saber, tipo assim, de quem tá aqui, se vocês tiveram alguma experiência assim, que tipo, a Vi já contou pra gente um pouco sobre o Gato Potter, por exemplo, se vocês tiveram aquela experiência de alguém falar, poxa, eu vi uma arte muito parecida com a tua, ou então é a tua, nossa, amei, admirei, ou então tipo, de fã, mandar foto, porque a Vi eu sei que tem. Tipo assim, o momento que, por exemplo, sei lá, que você viu que seu trabalho tá sendo reconhecido, sabe, pelas pessoas e tudo mais. Tipo assim, que você tem, que você deu conta de que você, sei lá, nossa, eu tenho fãs, sabe, eu tenho gente que reconhece meu trabalho e tudo mais. A primeira vez que eu tive, assim, no baque de, tipo, nossa... É que assim, eu olho no meu Instagram, aí tem lá as pessoas, né, os números, mas tu não sente que elas são de verdade até o momento em que elas te veem pessoalmente e elas te abraçam e te falam, nossa, eu vejo o teu trabalho, eu te sigo e eu amo o que tu fazes. Quando tu ouve isso, pessoal, quando tu ouve por mensagem, tu fica tipo, ah, nossa, que foda. Mas quando é pessoalmente, parece que tu senta assim num lugar vazio e pensa, caralho, eu tenho que fazer mesmo. As pessoas veem mesmo, olha só, eu achei que não viu, mas elas veem o que eu faço mesmo. É quando uma pessoa chega pessoalmente pra ti e fala, quando uma pessoa te manda uma foto mostrando que ela tem uma coisa que é tua, quando uma pessoa te manda uma foto que ela fez um desenho teu do jeitinho dela, sabe? Eu acho que esse é o momento, assim, que eu consegui perceber que, nossa, realmente tem pessoas que veem o que eu tô fazendo. Não são robôs da internet, sabe? É bem surreal, assim. Eu acho que... Eu não sei se eu vou me acostumar com isso algum dia, porque eu sempre fico extremamente grata quando alguém me mostra, assim, tipo, uma foto com as minhas artes na parede, sabe? Eu penso assim, caraca, tu botou algo que eu fiz na tua parede. Tipo, você botou uma moldura, você botou um prego na parede pra pendurar a minha arte, uau! Uhum. Tipo assim, você não sente que estão roubando a sua alma, sabe? Tipo, tem um pedaço meu na sua casa. Não, eu fico muito agradecida. Toda vez que alguém comprou meu livro, ou coisas pequenas mesmo, sabe? Me mostra no Instagram, eu sempre fico muito feliz. Me sinto muito honrada mesmo. Eu já tive já tive minha arte reconhecida. Já teve uma vez que tava precisando de muito dinheiro e me chamaram pra pintar uma parede de uma igreja e eu tive que pintar, e aí reconheceram que... É, conheceram depois, pô, ficou muito bem pintado. Eles viram um escorridinho de tinta, sabe, no cantinho da parede e falaram, olha só. É muito autoral, meu trabalho é muito autoral. Assinatura. É. Mas... O Fred fala isso, mas eu vou falar o seguinte. O Fred, ele é o cara viciado em trabalho. Esse é o grande problema do Fred. Ele passa noite e dia reformulando o nosso site, reformulando vitrines. Eu não sei quantas vezes de 2018 pra cá a gente já trocou de logo. Pode te perguntar pra quem que é do Fuleiros, velho. E, tipo assim, cada vez melhora mais. Eu sou muito fã do trabalho do Fred, porque a Vivi uma amostra do que o Fred é capaz, que eu mandei pra ela umas paradas aí, pra dar uma olhada. Então, tipo assim, são trabalhos que você, com o passar do tempo, vai ganhando reconhecimento, porque, tipo assim, as pessoas reconhecem quando você é caprichoso, quando você tá fazendo o que gosta, que acima de tudo, eu acho que ilustração, não só ilustração, isso pra tudo, mas ilustração eu sinto mais isso, porque a pessoa coloca muito da alma dela, é uma parada que eu gosto muito de falar em gastronomia. A pessoa realmente tá pondo ali o dia a dia dela. Por exemplo, a Vi coloca tirinhas de coisas às vezes que acontecem com ela. A maioria das tirinhas da Vi são sobre isso. A Jéssica já põe sobre sentimentos que você sente, você vê na arte dela o tanto que é fofo, sabe? Do jeito que a Jéssica é. Você vê nos traços, por exemplo, da Esther, que a Esther tem aquele traço mais, tanto mais realista, mas é aquele realista que você sente a dor do personagem. Você sente ali uma carga dramática dentro de cada pintura, desenho e arte dela. Então, a gente vai vendo esses níveis de cada um, não que isso diferencie ou que um seja melhor do que o outro. A gente vê que a personalidade tá, igual, como eu já falei, é muito arraigada a quem faz. E eu acho isso muito bom porque a gente tem aqui nesse cast pessoas que têm, tipo, a gente vê sentimento, a gente vê depressão, a gente vê dia a dia e a gente vê esforço do trabalho. Então, eu me sinto muito honrado por conhecer tanto os ilustradores que estão aqui, quanto por fazer parte do trabalho de vocês a maioria das vezes, seja curtindo ou então, no caso, o Fred me desenhando, caralho. Eu amo isso quando acontece. E olha que eu nunca pedi. Nunca fui chatão de chegar. Ô, me desenha aí, velho. Pelo amor de Deus. Famoso me desenha. Agora que tu citou aí, Felipe, eu lembrei de uma vez que eu fiquei emocionado que o Steve Missing me curtiu o trabalho meu. E aí... Steve Missing, pra quem não sabe, é o diretor de SFX, de efeitos visuais e arte conceitual dos Vingadores, do Stranger Things, né, dessa parada. Aí, ele curtiu uma arte minha no Instagram, e aí eu fui ver, eu falei, ué, por que o Steve Missing? Tudo bem que eu marquei, tem umas hashtags e tal. Só que depois eu fui analisar, e tipo, é aquela arte do meu conto Strangers, e que tá a cara de Stranger Things, tá com o mesmo visual, inclusive as letras em neon, e eu não tinha percebido isso, sabe? Então, tipo, eu acho que ficou meio que parecendo uma homenagem, mas sem ser uma homenagem. Mas ficou muito referente ao trabalho dele, sabe? Ficou muito referência. E não foi sem querer, mas teve esse... Eu fiquei bem emocionado nesse dia. Ah, que maneiro. Parabéns. O cara, sabe o que eu acho interessante? É, foi o que a Vi falou mais cedo. Sobre da pessoa que, é mais, que você acha mais foda do mundo ter uma pessoa que ela também acha mais foda do mundo. E acho que todos vocês têm, ou não sei, eu vou perguntar isso agora. Vocês têm alguém que vocês falam assim, tipo, nossa, essa pessoa pra mim, puta que pariu. Amo traço, amo desenho, amo tudo. E aí? Ah, eu tenho, assim, tantos que eu acho que todos os dias eu olho o trabalho de todos na internet. Todos os dias e sempre fico. Quando é muito engraçado quando essas pessoas que a gente admira, assim, um dia elas nos notam, né? A gente fica assim, realizado, pensando: meu Deus, essa pessoa, ela olhou na tela do celular dela para um trabalho meu e ela decidiu dar um like. Sendo que tem gente que pensa isso de nós e essa pessoa também tem fãs, tem pessoas que ela admira e ela pensa isso quando essa pessoa curte, sabe? Isso é tão boom na minha cabeça. Mas eu fico horas e horas admirando vários artistas na internet e eu tenho uma lista de inspirações cada vez maior. E você, Raisla, tem alguém que você fala assim, porra, é essa pessoa? Ou essas pessoas? Cara, pra falar a verdade, eu não sei o nome de ninguém, mas eu sei dizer quando uma arte é daquela pessoa. Eu não sei uma cara, não sei. Eu sei o padrão das imagens. Eu, tipo, vocês sabem que tem um estilo de música que chama lo-fi, né? Tem sempre o fundo que botam nos vídeos no YouTube, é sempre o mesmo tipo de desenho. Eu não sei o nome, mas eu gosto pra caralho. E eu conheço muita gente que faz, eu fico assim, caralho, eu nunca vou fazer isso na minha vida, cara. Se tem uma coisa que eu nunca vou fazer, é isso. Porque eu não vou... E, tipo, eu admiro muito, porque é uma sensação muito nostálgica que dá quando olha. Tem umas artes bonitas mesmo nesses vídeos de lo-fi. Exatamente. Aí eu sei que um monte de gente que faz, aí eu, tipo, fico, nossa, isso é melancólico pra caralho e nostálgico. E eu lembro do Van Gogh vendo, tipo, o traço totalmente diferente, que o Van Gogh dava umas pinceladas grossonas, cheias de tinta. Mas eu olho e só vejo melancolia e nostalgia em tudo isso. E eu acho caralho. Porque eu gosto muito, cara. E eu não sei o nome de ninguém, só sei que é e eu sei que não é. Não, eu acho que isso acontece, eu acho que na maioria das profissões que você tem algo visual, que você acaba Sim. reconhecendo e mais reconhecendo do que sabendo o nome propriamente. Uhum. E você, Vi, tem alguém aí que tu admira? Cara, tem em, tipo, motivos diferentes. Porque, por exemplo, eu sigo algumas pessoas que eu admiro muito o senso de humor nas tirinhas. Tem gente que eu admiro o traço, tá? É, uma pessoa que eu admiro muito o traço, porque quando eu desenho eu hoje em dia não desenho nem tanto mais de realismo, mas algo um pouco mais realista, menos caricato, eu gosto muito, porra, eu olho muito pra um trabalho de um cara chamado Ross Tran. No Instagram é Ross Draws, tipo o Ross Desenho, entendeu? Ross Draws. Cara, é fantástico. Inclusive, eu recomendo pra quem gosta de arte dar uma olhada. Eu acho lindíssimo. Ele desenha muita mulher. Eu gosto muito de desenhar mulher também. Fred, e aí? Você tem alguém que, tipo assim, além dos que você já citou, que você tá curtindo, assim, no momento? Eu sou muito velha guarda e eu demoro muito pra me atualizar em relação a isso. Então, assim, a inspiração mesmo de trabalho, eu continuo com o mesmo traço, entre aspas. O estilo é o mesmo que tinha, só que melhorado, porque eu vi que tinha muita coisa que eu não sabia e que eu fui estudar. Por exemplo, noção de perspectiva, conceito de cores. O José falou mais cedo, né, que você tem que ter ali... Eu cresci desenhando, me baseando nos quadrinhos dos anos 80, dos anos 70, era de ouro, onde você tinha personagens vestidos de rosa, verde e, sabe, amarelo. Então isso era uma loucura visual. E aí eu fui aprendendo o lance de paleta de cores, fui aprendendo uma série de conceitos, perspectiva, incidência de luz. Então assim, a evolução foi mais em função do aperfeiçoamento de técnicas, mas inspirações, assim, tem muito que eu gosto muito do trabalho, mas eu ainda tô preso ainda no meu estilo antigo ainda. Não sofre mais influência externa, apenas interna. Entende? As influências que eu sofro agora são apenas internas. Por enquanto. Eu falta muito também tempo para consumir coisa nova e para tentar coisas novas. Eu não tenho muito tempo, né? Eu não tenho muito tempo, inclusive, para tentar. Eu tenho que fazer. Você tem uma vida inteira pela frente. Eu já estou com 40 anos. E, Fred, tu tocou num ponto interessante que vocês todos aqui que fazem ilustrações podem me responder muito melhor. É que, cara, produção de conteúdo. Você, principalmente que trabalha, que você posta toda terça e quinta. A Capivarinha, por exemplo, que, cara, uma coisa que eu acho foda é que tu transpõe o teu trabalho para as pessoas que te seguem ou então querem comprar o teu trabalho. Então, como vocês lidam com a produção? Qual é a maior dificuldade de vocês nesse sentido? Cara, o que eu sempre falo, começar as coisas é muito fácil, terminar as coisas é muito fácil, difícil é você manter. Então, cara, digamos, eu produzo a tirinha pra postar no Instagram, né? No final do ano, se tudo der certo, a gente faz um livrinho volume 2. Mas pro Instagram, no meu dia a dia, eu tenho que escolher uma periodicidade que eu consigo fazer. Porque tem muita gente que fala assim, eu vou fazer uma animação no YouTube uma vez por semana, e eu vou fazer uma tirinha todo dia. Cara, não adianta você começar com um puta gás que vai morrer, assim, daqui a um tempo, sabe? Faz o que você consegue fazer. Faz alguma coisa que você consiga encaixar com planejamento dentro do seu cotidiano, dentro das suas atividades, sabe? Tipo, se você estuda, se você trabalha, vê um momento em que você fala assim, toda segunda-feira à noite eu vou sentar a minha bunda, eu vou fazer uma tirinha, entendeu? Porque senão, cara, as pessoas fazem isso, elas começam, mas não conseguem manter, aí ficam cansadas, pô, rola aquele burnout, né? Você se esforça pra cacete até que você não aguenta mais. Então, a minha dica é sempre planejamento. É uma dica chata, com certeza, mas é uma dica valiosa. É, uma dica, eu acho, que eu ouvi uma vez, e é o que eu sempre levo comigo, é acostumar o teu público, assim. Eu vejo muito o artista que fica insanamente falando de vida pessoal e de desenho, de material e de dica disso todos os dias. Aí tu vai acostumando teu público a ver isso todos os dias. Mas, e daí tem outros ilustradores que eu vejo que acostumam o público a verem uma postagem semanal, a ver stories, um stories ou dois por dia, ou quem sabe vai pulando de dias, assim. Eu acho que é questão de acostumar o teu público. Esse perfil, ele posta tanto e eu tô acostumado, entendeu? Se tu acostumar o teu público a que tu vai postar todos os dias sempre, a quando tu não for postar alguma coisa, aí eles já vão ficar lá, cadê a fotinho? Cadê a tirinha? Cadê isso? Quando é que vai fazer isso de novo? Eu acho que é mais questão de acostumar, ver, né? Como tu disse, ver o teu ritmo, ver quanto tu vai conseguir produzir e daí acostumar o teu público com isso. A periodicidade é muito importante pra isso, cara. É por isso que eu falo pra você ter planejamento, porque não adianta você ficar flutuando assim, as pessoas não sabem o que esperar de você, do seu perfil, né? Então, é isso mesmo. Eu sei que todo mundo que é ilustrador também passa por isso, que quando tu tem mais de um trabalho pronto, dá vontade de publicar tudo de uma vez, um atrás do outro, né? Mas a melhor coisa a se fazer é guardar, deixar ali, que daí tu tem um respiro a mais pra quem sabe trabalhar em outro projeto depois. Cara, eu não tenho um público, tipo, pra ler o que eu faço. É só um desenho. E eu posto tudo de uma vez. Eu demoro de fazer. E quando eu faço 10 de uma vez. Aí eu posto 10 de uma vez. Mas eu escrevo. Eu escrevo pra Cinerama. E eu não consigo escrever 10 vezes. Tipo, 10 textos. Eu escrevo um texto e demoro uma semana pra escrever outro. Porque, tipo assim, é muito difícil pra mim. Porque eu escrevo muita coisa. Tipo, umas 5 folhas. E eu não posso ficar postando 5 folhas. Eu tenho que postar 2. E eu não consigo resumir. Aí eu fico nesse texto uma semana lendo, relendo, resumindo. E não consigo. Não consigo escrever 10 e também não consigo postar 10. Mas as artes que eu faço 10 em um dia e posto 10... de uma vez. É muito triste. Não consegue, né, Moisés? Porque eu queria que fosse o contrário, às vezes. Porque é muito mais fácil escrever do que ficar desenhando, cara. Pra mim, pelo menos, é. E eu não tenho público também, pra acostumar. Tem, cara. Até público pequeno é assim, público. Não, tipo, eu não tenho, o Felipe sabe, não tenho. Até é pros meus amigos. É, não me bota nessa treta, irmã. Não, é sério, a parada é essa. No Instagram eu faço uma parada que eu interajo com os seguidores. E às vezes eu não tenho nada pra perguntar. Aí eu fico perguntando pros meus amigos: ah, fala aí uma pergunta, tá? Fala aí um filme, pra eu criar uma inspiração pra eu perguntar e poder falar com eles. E é muito difícil fazer isso todo dia. Porque eu tenho que fazer todo dia, porque eu já acostumei. Aí, nesse caso, eu tenho público. E eles, às vezes, mandam, ai, cadê a pergunta? Ai, não sei o que, não sei o que. Eu fico, cara, não tenho o que perguntar. Eu interajo Esther, com eles. Esther, respira. Vamos fazer uma vaquinha pra pagar um psicólogo pra você. Eu acho que... Já me desvirtuou do assunto aqui já, mas a questão é essa. Acostumei eles de um jeito que eu não tô podendo alimentar, entendeu? Até mais fácil alimentar boi a capim. Não estou reclamando, acho bom, mas às vezes eu canso. E, Fred, eu vou perguntar, mas eu já sei a resposta pra você. Como é a parte de produção de conteúdo, de material, de vitrine, de todas as partes que tu cuida do podcast, que é tão maravilhosa, eu vou ressaltar de novo, que tipo assim, tu sabe tanto que eu tô babando ovo pra isso. Esses dias eu tava até pedindo dica pra você pra fazer alguns trabalhos de ensaio fotográfico que eu faço, principalmente envolvendo Flair. Então conta aí pra ti, como é que é essa parte de produção? Ela é bem... A organização é caótica, né? É Life or Good que fala, como é que é? O pessoal do RPG aí que vai saber... A organização é caótica porque eu tenho a vitrine pra fazer e eu tenho 1 milhão de outras coisas pra fazer. E aí o que acontece é que, é tipo assim, o pessoal que tá ouvindo agora não deve saber, mas eu não trabalho profissionalmente com isso, né? Eu trabalho com TI. Então, quando eu citei mais cedo que eu era atormentado por perguntas idiotas nos dois trabalhos, era um em relação à ilustração e o outro em relação ao TI, com pessoas me pedindo para hackear Facebook o dia inteiro. Né? Consertar a impressora. Nossa, isso acontece muito. Você enche cartucho? Nossa. Então eu acabo tendo que dividir o tempo, trabalho de TI e fazendo as ilustrações. Então as ilustrações elas surgem, no caso, como um hobby que eu queria tornar o trabalho, né? Eu queria profissionalizar e abandonar o meu trabalho atual, que é TI. Então acaba que é meio caótico porque eu faço quando eu tenho tempo. Ou quando me dá muita vontade e aí eu coloco as necessidades do dia em segundo plano e coloco as ilustrações em primeiro. Então a vitrine, por exemplo, um dia é muito maluco isso, mas aquela vitrine, isso acontece várias vezes. A vitrine lá do final de ano, do podcast final de ano, a ideia do reboot inteiro, ô Felipe, essa ideia, ela surgiu enquanto eu estava dormindo, né? Porque eu estava sem tempo de pensar, então eu montei no Photoshop enquanto eu estava naquele estágio entre dormir e acordado e guardei. No outro dia eu passei pro Photoshop de verdade e ficou daquela forma, já tinha montado antes. Então assim, é meio caótico, é umas coisas eu imagino, conceitos... Velho, eu já fiz muito isso, é muito triste você estar tentando dormir e estar no Photoshop mentalmente, mas já fiz muito isso. Exatamente, é horrível, e aí você tá no Photoshop e arrasta a coisinha pra cá, e aí você cria um conceito, e eu tenho... Caraca, e às vezes quando isso acontece eu fico assim, pô, podia dar pra controlar o computador com a mente, né, ia ser tão fácil, eu ia estar trabalhando agora, ia estar adiantando minhas coisas. Vocês entraram num assunto que eu tava querendo perguntar pra vocês desde o início. momentos loucos que vocês têm inspiração. Vocês já citaram aí dormindo. Qual foi outro momento assim que você tava, sei lá, no banheiro, fazendo outras coisas? No, né, meio de uma briga com a minha irmã. Putz, conta isso. Conta isso. Maior briga, maior papo seríssimo. A minha irmã falou um negócio olhando no meu olho. Eu puxei meu telefonezinho, ainda olhando sério pra ela. Ao mesmo tempo, eu tava anotando a ideia de uma tirinha. Só que ela não faz ideia. Inclusive, eu não vou passar o link do podcast pra ela, porque ela vai descobrir isso. Treta! Cara, eu vou te falar qual é a tirinha. Tá no meu Instagram agora. Manda. É a tirinha dos vacilos, cara. Mas não foi nem vacilo dela comigo. Só que a inspiração veio dali. Então, não é seguro falar pra minha irmã, caso ela escute, não foi você que fez os vacilos comigo. Relaxa. Não vem com essa não, Vic. Você não começou o papo assim, não. Não tenta nem passar a barra, não. Na verdade, foram outras pessoas fazendo vacilos com a minha irmã. Entendeu? E aí, a inspiração veio enquanto ela tava, tipo, boladíssima falando isso. E você, capivarinha? Não, fala, Fred, fala. Você tava no gancho aí. Eu só ia falar que eu tenho uma sensação de que os trabalhos que eles são inspirados, parece que eles fluem mais do que aquilo que você precisa fazer porque você tem que fazer, sabe? Tipo, um deadline, né? É, isso aí. É, cara, inspiração. Cara, a palavra já fala, né? Por si só, inspiração. Assim, você tá inspirado a fazer algo, você tá motivado. Agora, quando você tá trabalhando, eu também já trabalhei muitos anos em gráfica aí, ô capivarinha. Antes de eu iniciar minha carreira como fotógrafo, eu trabalhei muitos anos em gráfica. Fazendo panfleto, fazendo cartão de visita. Cara, tipo assim, só as coisas merda. Então, tipo, eu tenho um... Mas eu gosto. Cara, eu gosto hoje em dia porque eu não trabalho mais com isso, mas tinha aquela coisa tá, assim. Tá, mas assim, você usava Corel ou você usava Illustrator? Eu usava os dois. Usava os três, ainda usava o Photoshop, porque tinha arte que cliente enviava sem vetorizar, que eu tinha que passar pelo Photoshop, depois passar pro Illustrator, não sei que ele rolou todo, sabe? Então, tipo assim, eu entendo esse ponto de vocês, porque eu lembro exatamente que tinha dias que eu tava. Sabe aquele dia que você acorda e quer trabalhar? Tinha dias que, tipo assim, o cliente mesmo me dando um trabalho meio que, tipo assim, ah, faz a cópia desse cartão aqui pra mim, faz esse panfleto igual o meu e tal, acha a mesma fonte. Esse trabalho é o pior, pra tu copiar o negócio. Sim, era os piores, porque até você achar fonte, até você achar arte, é um saco. Mas a gente acaba decorando várias fontes, né? Eu tinha sim, na ponta da língua várias fontes. Sim, não, eu tenho até hoje, velho, até hoje, porque... Nossa, meu maior hobby é andar pela... falar assim, ó, isso aqui é fonte tal, tá vendo? Isso aqui é Cooper Black. Sim, não, isso aqui tá de, isso aqui tá de graça lá no da fonte, galera. Eu direto falo isso. Eu vou dar uma dica aí pra todo mundo, é Fontes Curl. Vocês já viram esse site? Nossa, é muito cara, bom! Ele muito é muito bom, gente. Ó, todo mundo que tá ouvindo aí, ouvintes aí, usem esse site. É a free pra uso comercial, Font Squirrel. Então... Então, eu entendo esse lado de vocês, de tipo assim, às vezes você é obrigado a fazer uma coisa, tem uma continuidade e tal, mas tem, citando a inspiração aí, eu tinha dias que eu levantava, tipo assim, independente do trabalho que fosse, o mais merda possível, sei lá, fazer cardápio, fazer comanda, não importava, eu ia fazer tranquilo, sabe? Porque eu tava inspirado. Então eu acho que essa motivação de às vezes você ter essa inspiração do nada, no meio de uma briga, de uma situação constrangedora, é muito legal, cara, porque tu trabalha mentalmente na arte, tu chega e coloca ali no Photoshop, no CorelDRAW, no Illustrator da vida, o que teu sentimento tá querendo passar. Então esses trabalhos realmente fluem mais porque é tua alma ali. E você, eu preciso falar um negócio, cara. Pode falar. Porque eu preciso dar uma desromantizada também. Porque, cara, é muito maneiro quando você tá trabalhando inspirado, tá tudo lindo, tudo florido. Mas às vezes você tem um deadline, você tem que sentar a bunda e você tem que fazer. Cara, não adianta você ficar de braço cruzado esperando a inspiração chegar. Às vezes não vai rolar. Mas você sempre pode buscar inspiração, cara. Abre a internet, abre o Pinterest ou o lugar que você gosta de buscar, o Behance, e vai, começa a consumir coisas semelhantes com o que você está querendo produzir, e você vai começar a trabalhar através do que você está vendo, entendeu? Você consegue se ajudar nisso. Para mim, outra maneira que eu consigo me ajudar é que eu faço tirinhas de dia a dia, de coisas que eu acho engraçado que acontecem. Então é um exercício de observação. Eu anoto várias ideias ao longo do dia Então, quando chega uma segunda que eu vou desenhar para terça-feira, eu vou e vejo as minhas próprias ideias. Então, eu não tenho que sentar na segunda e pensar na segunda numa tirinha. Eu já tenho um catálogo enorme de ideias para fazer. Então, eu escolho uma ideia que eu já tive num momento que eu estava mais inspirada. A parada da rotina, né? Você não pode parar de fazer só porque você não tá com vontade de fazer. Tem que fazer mesmo. Exatamente. Exatamente. O mundo não tá. O perigoso dessa romantizada, né? De você falar, ah, é porque é artista, porque a pessoa vive desse modo, não sei o quê. É, então, tipo assim, você dissocia muito da ideia do trabalho. E querendo ou não, é um trabalho como qualquer outro, sabe? Exatamente. Tipo assim, você tá fazendo algo e você tem que ser pago por algo, porque senão você não vai comer, sabe? Isso, exatamente. Ah, e Capivarinho, qual foi o momento que você teve aquela inspiração em um momento importuno, então uma inspiração que te marcou, que você teve assim do nada? Ah, então, como eu tenho a loja, né, eu fico lá diariamente, basicamente das 10 da manhã até as 10 da noite. Aí o que acontece diariamente, assim, é eu ficar o dia inteiro com muitas ideias na cabeça e pulando isso. Eu vejo uma pedra que for, eu imagino, nossa, essa pedra... Preciso botar um olhinho nessa pedra, meu Deus, eu vejo tudo, eu quero fazer planta, ai meu Deus, eu quero desenhar esse personagem, ai meu Deus, esse cartão, esse trocadilho, isso, aquilo. Aí eu, vou chegar em casa hoje e vou fazer isso, aquilo. Imaginei um milhão de coisas. Aí quando eu chego em casa, sobra meia hora do dia pra tentar embolar todas essas ideias e no fim, às vezes sai uma só, não sai nenhuma, sai um esboço ou sai algum job, encomenda. Mas é sempre assim, eu fico o dia inteiro bolando coisa. O dia inteiro, aí só sobra um restinho do dia pra fazer. Então eu não tenho um momento específico muito estranho. É o dia inteiro que fica pipocando coisa na minha cabeça, ideia. Chega no final do dia, eu tenho que vasculhar e escolher uma das coisas. Eu nunca tive esse problema de bloqueio criativo, porque eu sempre tive muitas coisas pra fazer, muitas ideias durante o dia, sabe? Eu ainda não senti essa necessidade de ter que pensar em referência, coisa assim, porque sempre tive muita coisa para desenhar. Se eu parar hoje, eu tenho que, na verdade, o ponto mais difícil para mim é escolher qual das coisas eu vou fazer. Esse é o meu problema, no caso. E você, Esterzinha? Qual foi a sua experiência mais louca, assim, com inspiração? Você teve? Eu tava voltando da escola um dia, cara, que eu estudava o dia todo. Eu tava voltando pra casa, tipo, 7 horas da noite. Não aguentava mais, aí eu tava com a cabeça pesada. Aí eu fiquei encarando um cara que era a cara do Pirula. Aí eu fiquei... Tipo, você imagina uma pessoa, cara, com o meu cabelo é muito grande. Aí ele tampa o meu rosto, aí eu fico com a cara muito marginal. Aí eu fiquei encarando, cara, ele, tipo, de um jeito muito psicopata, eu fiquei assim, cara, tem que parar de olhar esse cara. Mas ele era a cara do Pirula, aí quando eu cheguei, eu fiz um Pirula. Eu fiquei assim, cara, eu tô todo mundo encarando os outros no ônibus. Mas foi muito legal, porque o cara era muito bonito. Eu acho Pirula bonito, não me julgo. A gente vai enviar, ó, quem estiver ouvindo, compartilha esse podcast até chegar no Pirula. Cartinha de amor pro Pirula, faça esse amor acontecer, galera, faça esse amor acontecer. Ele é casado, cara, eu acompanho ele. Olha, segundo o José, 3 é par. De novo isso, cara. A gente não tá com intenções, sei lá, libidinosas para com o Pirula. É só pra chegar nele, sabe? Só pra, tipo, assim... Pra ele entender o amor. Não, cara, ele é muito inteligente. E o cara era mesmo igual o Pirula. Inclusive, depois, eu vi esse cara de novo e ele tá vindo pro mesmo lugar que eu. E ele tá no restaurante vegano, cara. Tipo... Caraca, o papo. Cara, você que conhece a Esther... Que é parecido com o Pirula. Você está, ó. Estamos falando de você, hein, cara. Sabe qual é a parada? Ninguém sabe a minha cara. O problema é esse, ninguém sabe meu nome, mas sabe quem sou eu por causa da minha voz, que eu ouvi falando. Aí as pessoas não sabem a minha cara, não sabem meu nome, mas sabem que eu tô ali, porque fico encarando o cara no ônibus, cara, de noite. É muito esquisito, mas ele é muito bonito. Depois desse disclaimer, eu vejo uma controvérsia aí, né? Ou ele é bonito ou ele parece com Pirula. Ele é um Pirula. Ah, não, ah, não. Ele era bonito. O Pirula tem ombros de T-Rex. Eu nunca vi ele em pé, eu só vejo ele do peito pra cima. Essa frase ficou meio estranha, mas enfim. Eu já vi que ele fica com aquelas meias no meio da canela. Ah, que seja, eu não vou ficar expondo... Eu não sou capaz de opinar. Eu também não. O papo tá muito estranho já. Pera, vamos pular pro Fred aí, Fred. Teve algum momento que você teve aquela inspiração foda? É sempre no vaso. As minhas melhores inspirações são no vaso. Bom, tem uma frase não. Eu lembro quando eu cursava psicologia, um tempo atrás, que o professor falou que os melhores momentos reflexivos pra você são em três situações. No vaso, né, no trono. Ou você está caminhando, assim, fazendo a caminhada à toa, leve, de boa, ou lavando vasilha, louça, no caso, velho. Tipo, isso sempre é verdade. Você tem sempre uma quebra de bloqueio, de não, coisa. Não, desculpa, você tá... olha só. Eu moro no Rio de Janeiro, não existe caminhada tranquila, todas as caminhadas são tensas. Tá? Isso é um mito. Ai, ai, ai. Mas antigamente eu sentia mais facilidade, que hoje a gente tá sempre ocupando a mente com alguma coisa. Então, quando eu vou viajar, eu ando muito de moto, às vezes de carro gasta mais combustível, né? Então eu vou mais de moto. E eu sempre coloco o podcast, né? Pra ouvir de um ponto ao outro, de uma cidade pra outra. E eram momentos antigamente que eu ia pensando, né? E agora eu vou só passivamente ali ouvindo um podcast. Mas eram muitos momentos, assim, por exemplo, de viagem. Eu escrevia uma história inteira, sabe? Na minha cabeça ali, de uma cidade pra outra enquanto eu viajava. Escrevi uma série da Netflix inteira. A gente sabe. Hoje tá mais escasso esses momentos, assim, em que a Até porque, né, eu prefiro não ficar muito comigo mesmo. Aí eu coloco o podcast pra ouvir com outras pessoas. Momento psicanálise ou grito de socorro? Momento BoJack Horseman, que é o José. Isso foi muito depressivo, cara. Rolou um vazio existencial aí pra um segundo. Foi um nível triste de coisas a se pensar. Mas, olha, eu lembro quando eu trabalhava como designer, cara, eu tive uma experiência muito louca dessa de inspiração, que eu tava em Corumbá, em Mato Grosso. Moro atualmente em Goiânia, fui viajar com uns amigos e eu estava me afogando e eu tive ideia pra arte de um panfleto que eu precisava entregar na segunda-feira após o feriado, cara. Eu nunca vou esquecer disso, cara. Eu debaixo d'água me afogando e eu lembrando, tipo, trabalho. Nem era, tipo assim, com a minha vida. Nossa! Achei doentio. Achei doentio. Tinha um bloqueio criativo, tá ligado? Pede pra alguém enforcar, né? Que a morte ativou. É o que dizem. Seus momentos de inspiração são no trono, numa caminhada tranquila e à beira da morte. E no BDSM. E no BDSM. Ou na asfixia alterótica. Também tem isso. Depois você conta a respeito em outro podcast. Das suas experiências. No ambiente de trabalho, né? Imagina que legal, tipo assim, putz, cara, não tá saindo, hein? Não tá saindo, me enforca! Esse logo não tá saindo, cara. Tipo assim, você corre pro banheiro com uma cinta, tá ligado? Nossa! José, tem um chuveiro que não tem chuveiro, é só o cano, sabe? Tipo assim, já tudo no esquema. Ai, Deus do céu. Alguém tem mais perguntas? Vocês querem entrar, abordar mais algum tema? Eu quero dar uma dica de ferramenta. Por quê? Boa. Porque eu uso um software no meu computador para desenhar que eu gosto muito. Ele é gratuito e poucas pessoas conhecem. É o Fire Alpaca? O Fire Alpaca é uma bosta, tá? Com todo respeito. Farpas. Senti farpas. É o Krita. Não, é porque é o seguinte, o Fire Alpaca, ele dá um bug. Quando você desenha, tipo, algo redondo muito rápido, ele faz meio que um traço no meio da curva. Ele tem um bug específico que eu acho que, pra mim, inviabiliza o trabalho no Fire Alpaca. Eu vou começar a usar o Fire Alpaca agora. Eu vou abandonar o Sketchbook. Então vai pro Krita. O Krita é gratuito, ele não tem esse bug. O Krita é maravilhoso. Eu amo o Krita, gente. Então é isso. É RITA. Só fazer o download. Você entra no site, faz o download e você é feliz. É, eu acho que ele só tem pro Windows, tá? E é claro, pra quem desenha em computador, se você tem uma mesa digitalizadora ou um display, eu acho melhor que o Photoshop, tá? Pra quem tá começando aí, tá explorando ferramenta, eu acho melhor que o Photoshop pra desenhar. Não quer dizer que eu não posso usar no meu Mac, né? Tem Linux, tem Windows e tem Apple, galera. Você e o Capivarinha, tem alguma dica de programa pra quem tá iniciando ou pra quem já é profissional, já tá na área atuando? Ah, assim, é que eu uso o iPad Pro, né, mas ele não é tão acessível aqui no Brasil, mas... Caraca, só tem burguês safado aqui, cara. Ai, eu uso o iPad Pro, não é nem tipo um iPad normalzinho, fudido, de comprado no camelódromo, não, é o Pro. Não, amigo, só dá pra desenhar no Pro, porra. É. Só eu que desenho no computador do milhão. É, cara, usando o Windows 7, professional ainda, eu porra. Eu tô desenhando no Windows 98 aqui, cara. Não, mas assim, uma dica que parece clichê, muita gente já ouviu, mas é desenhe todos os dias, tem que seja um círculo. Esther? Eu tenho uma dica, cara, muito importante. Se você desenha de qualquer jeito, tipo, faz um boneco de palito e depois você ajeita. Eu acho isso muito importante porque, às vezes, cara, a ideia tá só na sua cabeça e você não sabe botar no papel, aí você não faz porra nenhuma. Você pelo menos faz um traço, faz uma bola, faz um som, qualquer coisa. Começa aí. A minha dica é essa. É. Não ficar parado. Dá o começo. Não importa se você vai demorar um mês pra acabar. Você pelo menos tem que começar. Se você não subir o primeiro degrau, você não vai pra lugar nenhum. Vai ficar no fundo do poço. Não é uma dica motivacional nem de autoajuda. É só pra tomar vergonha na cara. Não, é uma dica prática mesmo. Ai, Fred, você tem alguma dica aí pro pessoal que tá iniciando, que já tá na área? É, a minha dica pro pessoal que tá começando é não aceitem trampo de pintar paredes, viu? Porque aí depois... Você ficou traumatizado com essa porra mesmo. Não, cara, e se as pessoas quiserem pintar parede, se você for bem pago pra pintar essa parede, eu diria que você não aceite um trampo que você não tá sendo pago pra fazer e que você não quer fazer. Não, mas, ó, esses trampos de pintar parede, essas coisas que vocês ilustradores passam, geralmente... Vai criar geralmente... pintura artística. Eu não, pintei não, um monte de polígono na minha parede, tá lindo. É, você vai entender isso que eu tô falando, eu não sei se todo mundo aqui passou, mas geralmente esses trampos de, tipo assim, chegar alguém falando, ah, pinta uma coisa pra mim, geralmente é familiar. Aquele tio folgado, que você não vê nunca, bêbado, que sempre tá cheirando a trevo. Olha, eu só falo o seguinte, não pinte parede se alguém quiser que você pinte, sei lá, no estilo de Romero Brito, sabe? Exatamente. Não, mas aí é que tá. A pessoa acha que porque você ilustra, porque você faz uma arte digital, só porque você desenha bem, a pessoa acha que você vai fazer qualquer coisa no sentido de arte visual bem. Visual, assim, desenho, né? Arte visual é um escopo muito grande. Às vezes até então, a arte manual mesmo, qualquer coisa. As pessoas acham então, que você vai saber porque fazer. Porque você é a menina que cola bem as coisas, né? Tem a mão firme. então, foda, cara. Porque, tipo assim, o cara fica esperando a Capela Sistina e você vai entregar uma parede mal pintada, a maioria das vezes. Porque você não tem experiência. Então, é isso que eu tô falando, né? Tipo, você se dá bem, né, com traço, você tem um traço ali, que esse traço ele depende de uma série de fatores, né, depende de uma coordenação motora da sua mão, com habilidades de perspectiva, sombra e tal. E quando você vai para uma parede, é diferente a maneira de pintar. Não tem Ctrl Z na parede. Não tem Ctrl Z na parede. O problema é, você vai passar tinta branca por cima, vai ficar machado de branco, como é que vai fazer depois? Não tem como. Não dá certo. Você tem que saber o que que você sabe fazer, entendeu? Você tem que ter muito bom senso na hora de pegar o trabalho. Tipo, alguma coisa que você já tenha feito, ou se você nunca fez, você já fez algo semelhante, entendeu? É. Então a dica do pessoal aqui, pessoal, ouvintes, tenha noção. Um pouco, pelo menos. É aquela famosa dica de escolha suas batalhas, né? Sim, exatamente. Tu tá andando torto. É difícil escolher as batalhas quando a gente tá presa a comer, viu, José? Eita, crítica social. Nossa. Foda. Não, pois é, eu quero ver você ser pago. Daí e fazer um trabalho de graça, sabe? Tipo assim, porque você, o seu trabalho ficou uma merda. A primeira vez que eu fui fazer pintura, que eu fiz uma maldita pintura na parede, eu não sabia que aquele maldito... É Tina que fala? Como é que é aquele negócio? Tira a tinta da mão. Tina. Eu não sabia que ardia tanto. Aí eu coloquei na mão e eu saí correndo. Cara, os moleques aqui de casa, perto aqui de casa, usam Tina pra tantas outras coisas, se coloca na mão deles. Vira arte. Assustada. Era só você ter usado metade do Tinder. Ou do Tinder. Do Tinder. Nossa! Do Tinder. Eu acho até que machuca mais que o Tinder. Ah, talvez. Talvez. Fred, você quer falar alguma coisa? O Fred é o cara mais sad boy da face da Terra, velho. Este episódio foi editado por Farofinha Edições.